cuidado que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar até o dia. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar até o dia amanhecer. Já que você quer, então tó! Hugo e Thiago, então tó! Pra você aqui na sua rádio. Opa, Hugo e Thiago, um forte abraço aos meninos aí, sucesso nesse ano novo aí. Hugo e Thiago já estiveram aqui já com a gente conversando no programa Carlos Fit, né? E, inclusive você pode rever essa entrevista no site da TVCP1.com. TVCP1.com. Lá tem entrevista pra você relembrar o Hugo e Thiago aqui no estúdio do programa Carlos Pitt, não é legal? Tem Rádio Nova estreando, começando o ano com Rádio Nova. Bacana, legal, hein? Quero dar aqui as boas-vindas ao pessoal da Rádio Rainha das Quedas. Grandes amigos, grandes parceiros. Já estive lá, já fui entrevistado na rádio várias vezes. Muito obrigado. Um abraço ao pessoal, a toda a equipe da Rádio Rainha das Quedas de Abelardo Luz, Santa Catarina. Já fiz show também em Abelardo Luz, Santa Catarina, né? Bons tempos, hein? Ó, o programa na Rádio Rainha das Quedas vai ao ar aos domingos às 15h. Domingos às 15h. Valeu, gente! Obrigado ao Júnior Budanese. Um abraço ao diretor da emissora, Orides Dalben. Um abraço a toda a equipe aí e sejam bem-vindos com a gente agora também na rede do programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Ademilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente. Tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. E estou aqui com meu amigo Carlos Pitt, e vocês aí de casa continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com ou www.youtube.com/carlospittoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Seguindo aqui na sua rádio, o programa Carlos Pitt, não esquece de acessar o site carlospitt.com, www.carlospitt.com, e confere as novidades do meu trabalho lá no site, tá bom? Lá no site também você pode ter, acessar os links, né? Porque tem todos os links lá no site, tanto do Twitter, do Facebook, do meu blog, onde tem todas as novidades, as notícias da carreira. Por exemplo, tem lá no nosso blog as novidades do nosso trabalho, do programa Carlos Pitt, bem como da minha carreira. Carlos Pitt no top 10 em rádios de São Paulo. Tem também lá entrevistas, vídeos recentes da carreira com, por exemplo, Banda da Nube Azul, agenda de shows, Carlos Pitt destaque no site Bem Paraná de Curitiba, entre outras mais. Confere lá, carlospitt.com. Mais música, mais sucesso pra você. Essa música eu compus e eles gravaram. Vamos ouvir. Banda San Marino, 5 minutos. Cinco minutos de atenção e ouça minha história, por favor. Há pouco eu perdi minha paixão e agora estou aqui desconsolado. Eu sei, amigo, que queres partir, que a noite está tão fria e calada. Desculpe esse meu jeito embriagado, se estou falando mal e atravessado, a minha história eu vou te contar. Eu amei, amei demais uma mulher.

sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, moçada, vamos que vamos. Tudo bem com você? Programa Carlos Pitt está no ar e é muito bom sempre estar aqui conversando com você. Você sabe que os melhores artistas de nossa música passam por aqui no programa Carlos Pitt. E hoje nós estamos aqui no estúdio 2, né? Do estúdio Atmosfera do Grande Edinho em São Paulo, né? Daqui a pouquinho você vai curtir aqui durante o nosso bate-papo, da nossa entrevista, um pouco mais aqui do ambiente do estúdio, né? E hoje, aliás, para mim é uma grande satisfação, porque nos tempos que eu atuei no rádio, né? Hoje a gente tem um programa aqui, mas é independente, né? Um projeto que a gente tem para somar a carreira do Carlos Pitt, cantor, compositor, enfim, para a gente compartilhar um pouco dos artistas. Mas no tempo do rádio, e até falei em off já para eles, né, que toquei muito eles no Paraná, e hoje eles estão aqui. Um prazerzaço monetário, financeiro. Eita, Carlos. Tranquilo? Sejam bem-vindos aqui pela primeira vez para conversar com a gente. Prazer é nosso. Prazerão é meu, né, do financeiro, monetário. E Carlos Pitt já tá famoso aí, a gente já viu falar muito em você. Bem ou mal? Bem. Tá fazendo um programa bom, a gente fica muito feliz, porque tá precisando disso daí, de gente boa aí, fazendo programas bons. A gente é daquela época, mais de 20 anos de carreira, então a gente passou aí pelo programa do Bolinha na época, programa do Raul Gil, programa do Gugu. É uma história bonita. Programa, a gente passou em todos os programas, principalmente do Geraldo Meirelles, que foi o causador do nome de vocês também, né? Geraldo Meirelles, na época, quando nós chegamos em São Paulo em 85, nós chegamos no escritório dele, na Conselheiro Furtado, 1061. Puxa vida. Por isso que tem parceiro, né? Ajuda. Pra acabar o dinheiro também é bom. Ele contratou nós na época e nós já tínhamos esse nome, ele aprovou, gostou do nome. E carimbou, falou, esse nome é bom, monetário financeiro. Ia chamar atenção. Se usava muito esses nomes, né? Chamativo. E também milionários aí que estouraram, a gente. Aliás, também... isso até virou tema de uma reportagem da Globo pra vocês, né? Virou. Dos nomes nós diferenciados. Nós fomos duas vezes já. Nós fomos duas vezes na Globo por causa do nome. Aí. E 90, chama atenção. Em 90 a gente foi com a música Papo de Escola, tava estourada. Foi um programa legal, um né? Um pouco por causa da música também. Mas o pessoal tinha curiosidade pra ver essa dupla monetária, mas que nome diferente e tal. Às vezes até na gozação, mas é legal. Nós tivemos um Fantástico também, entendeu? O Fantástico fez também outra reportagem nesse sentido e nós participamos também. Ah, é? Foi super legal. Foi legal. Deu uma mídia legal pra vocês também? A gente fez na época alguns shows que o pessoal contratou nós no Pará, em lugares longe, né? Mas isso ajudou também, não vamos falar assim, que hoje pra você, ainda mais vocês, artistas independentes, que vocês deixam muito claro isso no material de divulgação de vocês, né? Sempre independente. Se são uma dupla independente, é difícil fazer sucesso no Brasil todo. Não é fácil. É difícil, porque... E aí, ia complementar o seguinte, por exemplo, eu que toquei vocês muito no rádio lá atrás, né? Lá do 95, 97, quando comecei no rádio. Isso. Mas assim, reencontrá-lo, saber que vocês estão trabalhando, né? Porque o Brasil é muito grande, não é, é que o artista sumiu, não, não é que o artista parou, né? É verdade. Ajudou a dar essa... Ah, não, ajudou muito, porque, como você está dizendo, naquela época, que era uma época muito legal do rádio, a diferença é que tinha poucas duplas. É. Quer dizer, tinha bastante, mas não era tanto igual hoje. E poucas hoje, rádios. Hoje a coisa... É, o sertanejo está em alta mesmo e todo mundo, até quem não é sertanejo, vira sertanejo, né? Então todo mundo vem pro sertanejo, então aumentou as duplas. Aí você fica no meio desse tanto de gente aí, como a gente não está muito na mídia, como naquela época, a gente fica meio que esquecido. Pessoal, esses caras pararam, o pessoal até pensa. A monetária financeira já está com a vida feita, já está com burro na sombra, não quer nem saber mais. Não é tão... Não é tão simples assim. É. Não é por aí, mas então tem a gente... família, é bom você divulgar... Tem pessoas ligadas... E colocar que você está aí na ativa. Foi bom, a Globo veio e fez uma entrevista com nós e foi exatamente isso que aconteceu. O porque tempo. Eles viram, que até gravaram lá no nosso programa de rádio, lá na Terra, FM, reportagem aqui lá, viram que nós estamos na ativa, que nós estamos aí trabalhando disco novo... Um projeto de um DVD aí pra esse ano, talvez o ano que vem. O primeiro. É, o primeiro DVD nosso. Você merece, hein? Estamos gravando. É. A gente tem aí, como compositores, mais de 500 músicas gravadas. Sim. Como compositores. Como cantores, nós temos mais de 200. Então, a gente, mesmo independente dos discos ou não, mas a gente está sempre gravando em estúdio. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, você passa a batida, pessoal... Não... É que essa informação não chega para todo mundo, não, né? Chega. O que você quis se referir a isso, né? Que é difícil... E até daqui a pouco eu vou contar como é que eu consegui encontrar vocês, que eu fiquei muito feliz, né? E aí, lembrando dos tempos do rádio lá, que eu tocava a música de vocês, eu vou pedir pra vocês cantar aqui, Papo de Escola, pra mim. Papo de Escola. Fez parte do meu começo na comunicação. Mandei recado pela sua melhor amiga. Ô, mundão! Mas acho que ela não deu recado a você. Esperei na frente da escola pra falar contigo. Saí pelo portão do fundo só pra não me ver. Eu estava de cabeça quente quando discutimos. Sei que está chateada, deu pra perceber. Peço que me perdoe, estou arrependido. Quero fazer as pazes, preciso te ver, te ver. Menina, eu te amo e não vivo sem você. Te quero demais na vida, sem ti não sei viver. Aquela briga que tivemos é bobagem, acabou. Vamos viver juntinhos, meu bem, esqueça o que passou. Alô, amigos, amigas, amantes da música sertaneja, aqui manda um abraço. É o monetário. E o financeiro é o vice, o nosso amigo Carlos Pitt. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Aquele abraço! Eu estava de cabeça quente quando discutimos. Sei que está chateada, deu pra perceber. Peço que me perdoe, estou arrependido. Quero fazer as pazes, preciso te ver, te ver. Menina, eu te amo e não vivo sem você. Te quero demais na vida, sem ti não sei viver. Aquela briga que tivemos é bobagem, acabou. Vamos viver juntinhos, meu bem, esqueça o que passou. Menina, eu te amo e não vivo sem você. Te quero demais na vida, sem ti não sei viver. Aquela briga que tivemos é bobagem, acabou. Meu bem, esqueça o que passou. Enquanto o monetário financeiro vai tomar uma aguinha aqui, vamos tocar a música aqui? A música de trabalho de vocês, né? Filha Cubana, vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto com mais monetário financeiro conversando aqui no estúdio pra vocês. Alô, gente, aqui tá falando o monetário financeiro. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Hoje eu quero sair com você, te levar no motel. Vou passar uma tarde gostosa de lua de mel. O jantar é à beira da cama. Vou pedir um filé à cubana. É assim que a paixão é bacana, de um casal que se gosta e se ama. E o espelho no teto reflete a sua imagem. E eu te espero em meio à espuma da hidromassagem. Na banheira, nós dois abraçados, cada vez mais apaixonados. Vou ficar com você lado a lado, bem juntinho, de rosto colado. Então, vou dormir com você abraçado, vou sonhar outra vez do seu lado, até o interfone tocar. No interfone até posso falar, se preciso até pago dobrado, pra esse amor não parar. E o espelho no teto reflete a sua imagem. E eu te espero em meio à espuma da hidromassagem. Na banheira, nós dois abraçados, cada vez mais apaixonados. Vou ficar com você lado a lado, bem juntinho, de rosto colado. Então, vou dormir com você abraçado, vou sonhar outra vez do seu lado, até o interfone tocar. Posso falar, se preciso até pago dobrado, pra esse amor não parar. Pra esse amor não parar. Pra esse amor não parar. Vamos falar o seguinte, para quem está acompanhando o programa, de repente quer levar o show do Monetário Financeiro, falar sobre composições. Isso é mais importante. Né? Como é que faz? É o mais importante. Vamos dar o telefone, né, Monetário? Isso. Dá o seu, meu. Ele não dá o telefone para ninguém. O meu está aqui no bolso. Ele é econômico. É brincadeira. É 011. São Paulo, né? 3208-4063. Repetindo aí. 3208-4063. Ele que não lembra, ele ficou lembrando. 3208-4063. Eu falei primeiro. São Paulo. Tá, e pra quem tá assistindo, a gente vai colocar aqui na telinha, pra não ter problema, né? Isso, lá embaixo. Tá aí, embaixo. Economia. Carlos Pitt, em homenagem a você, a gente tá terminando. Vamos cantar a música com nós aqui? Vamos. Você contou pra nós que tocava essa música no rádio lá. Isso. Levou a namoradinha na escola. É o papo de escola. Bom, mas antes eu quero dizer o seguinte: muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, né? Obrigado. Amanhã eu vou estar com você lá no programa de vocês na Terra FM. Fechou? A partir das 8. Obrigado. Fechado. Obrigado. E vocês são de casa, volte sempre aqui. Obrigado. Um abraço, Monetário. E vamos que vamos fechando com o Monetário Financeiro qual? Então, sabe que eu vou lembrar? Eu vou ajudar aqui, ó, gente. Ajuda aí. Vamos lá. Bora. Vamos juntos. Obrigado pela sua melhor amiga, mas acho que ela não deu recado a você. Te esperei na frente da escola pra falar contigo. Saiu pelo portão do fundo só pra não me ver. Peguei monetário financeiro. Estava de cabeça quente quando discutimos. Sei que está chateada, deu pra perceber. Caramba, filho. Ah. Peço que me perdoe, estou arrependido. Quero fazer as pazes, preciso te ver, te ver. Menina, eu te amo e não vivo sem você. Te quero demais na vida, sem ti não sei viver. Aquela briga que tivemos é bobagem, acabou. Vamos viver juntinhos, meu bem, esqueça o que passou. Valeu, gente. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pit, Brasil e Portugal ligados aqui. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitt. Oi, galera. Aqui quem fala é Luciana Calisto no programa Carlos Pitt. Olá, amigos. Aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Alô, amigos. Aqui quem fala é Hugo Pena. E aqui é o Gabriel. Oi, gente. Aqui quem fala é a Soraya Bauer. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Aqui quem fala é Gilberto. Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com Carlos Pitt. É isso aí, Carlos Pitt. Fique com ele. Fique com ele aqui. Legal, legal. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal. Quem fala com vocês aqui é o Cristian. E aqui o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Voltando, seguindo, depois do nosso bate-papo aqui do programa Carlos Pitt, lembrando que as entrevistas do programa você pode assistir no meu blog carlospitt.blogspot.com, através também os links no Twitter, no Facebook, no YouTube, é só procurar lá, programa Carlos Pitt, e também no site da TVCP1.com. TVCP1.com tem todas as entrevistas para você que escuta, quer assistir, vai lá, acesse e assiste na TVCP1.com. Legal? Semana que vem a Miroca tá chegando aqui com as novidades do mundo artístico exclusivo e inédito. Elas estão de férias, mas semana que vem elas voltam, hein? Agora tem mais música, sucesso para você ligado no programa Carlos Pitt. Vamos lá, seguindo o programa Carlos Pitt, as músicas que eu componho, eles gravam. Essa música eu compus e quem gravou foi o cantor Luiz Carlos, de Xanxerê, Santa Catarina. Vamos ouvir? Terra, Marte ou Plutão? Programa Carlos Pitt pra toda a rede, tá no ar. Um abraço a você. Você me faz perder a cabeça. Antes que eu me esqueça, saiba que eu te amo. Sou ligado em cada toque de você, pois até nos meus sonhos eu te chamo. Você é o ponto alto da minha vida, asas da imaginação que me faz voar. Entrego tudo pra você, sem medo. Me sintonizo com você, só no olhar. Foi Deus quem te criou, tão perfeita assim. Pois mil cópias de você, em todo lugar. Pode ser no céu, no sol, na escuridão. Posso ir até no fim do mundo por um segundo com você. Posso passar frio, febre ou calor. Aguentaria mais forte dor. Posso até ficar no fim do universo, mas só se tiver você.

pra farra pra não pensar em mim. Em mim. Tá se enrolando com esse papo de que não tá afim. Afim. Tá enganando o coração, dizendo que não é paixão. E esse medo vai virar solidão. Tentando assim, se quer saber, um dia vai se arrepender. Querendo colo-colo, hein? Ô, danada! Janjo! Tá querendo colo-colo, hein? Colo-colo, João Bosco e Vinícius! Ô, danadinha! Com a participação do Aviões do Forró! Fechando aqui tudo e todas de hoje do nosso programa Carlos Pitch pra toda a nossa rede, beleza? Gente, por hoje é só. Muito obrigado a você pelo carinho de sempre. Não esquece de acessar o site www.carlospitch.com. Você entra lá, tem todos os menus e tem o menu do programa onde você pode fazer contato com a gente, mandar o seu recado, mandar o seu alô, sua sugestão aqui para o programa Carlos Pitch também, tá legal? Obrigado, gente! Gente, semana que vem eu volto nesse mesmo horário aqui na sua rádio. Fiquem com Deus. Valeu, Brasil, Portugal, Paraguai. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.